208, obrigado. Relatório, bom dia, Azul. 4299, Adael. Azul 4299, contato radar na decolagem, submantene de voo 340, via saída da EL, após passar 2000 pés, vou indo na prova de letra. 340, saída da EL, após 2000, direto letra. 429. Sonar 6312, acione identificação, autorizado o destino livre de voo 050 na proa de TAP. Sonar 6312, tem condições de manter a velocidade até as proximidades de TAP para sequenciamento? Pode manter a base. Gente, mantenha o Sonar 6310, número 2 na aproximação. Papai Romeu Hotel Juliette Serra, o código 01135, manter sobre regras de voo visual, confirme já direto na proa de Itapó. Hotel Juliette Serra, reporte para a descida na proa de Itapó. Caso 3519, acione identificação em contato radar 210, autorizado descida nível de voo 060 na proa de Mari. 060 na proa de Mari, 2490. Caso 2590, na descida utilize velocidade 220 para sequenciamento. 220. Azul 2796, serviço radar terminado 1 minuto para Conte, chame agora o controle de Aracaju na frequência 120.3. 1203, um bom dia para todos aí. Controle, o mais direto com o meu já no vertical de externa, ainda com índia para pouso. Agradeço toda a colaboração. Gente, Mike Juliette, Romeu, frequência livre, bom pouso. Grato, bom dia. Papapa Lima Lima Fox, Dami Centro Recife, em 125 decimal 45. Latam 3859, desça 2510. Aguarde a autorização para o procedimento TLS. 2510, 3859. Tram 3859, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento X-ray da pista 10, reporte no localizador. 2000 pés, autorizado X-ray, reporte no log. Xander 6312, autorizado voar na proa de Duna. Ok, 6312 da presente, autorizado voar Duna. Firme, o Hotel Juliette Serra para a descida? Utilizado a descida, Hotel Juliette Serra, reporte no farol de Itapuã. Azul 4299, chame centro Recife, ano 25, décima 1, no bom voo. 5 1, obrigado, 4299. Taxista 3179, 210 a bordo, 3 horas e 41, alternando Galeão. 1.016 no ajuste, Oceania 6302. Azul 2590, reautorizado desse da nível de voo 050. 050, 2590. No ponto 0, 18, 9, 5, 0, 6, 3179. Romeu Juliette, Serra, chame torre 1 no 8 decimal 95. Hotel Juliette, Serra, condições de cruzar fiel do 90 de imediato e base curta para o 97? Afirmativo. Na presente autorizado, cruzamento imediato e base curta para a pista 97, Hotel Juliette, Serra. Localizador 3859. Na 3859, complete sinal do procedimento ILS aqui da pista 10, a posse corrija. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 2895. Bom dia, até já. Oi, Salvador. Boa. Bom dia. 2780, SN, identificação. Vai na proa de TAP e reposta no ideal de descida. ITAP, reportará o ideal de descida. 2780. Torres Salvador, bom dia, 3859, 1 milha e meia, 2 externo, visual. 3859 para informação, o helicóptero agora cruzando a final da pista 197, não irá interferir com a aproximação, aguarde para pouso. 3859, gente. Tente que o Papa Mike aguarda a cópia. Hotel Juliette Sierra, sem autorizado base pistão na 7, realizará pouso pairado. Então 3859, tráfego já superou a final da 90, livre pouso pistão na 0, vento 140 graus, 109. Livre pouso na 10, visual com tráfego 3859. 312, desça para 2 mil pés. Ah, então não pode ser entendido, compreendi só a descida para 2 mil pés, é isso? Afirmo, Oceania 312, desça para 2 mil pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Agora, alto e claro, descida 2 mil pés, autorizado a sinal ILS, vai reportar estabilizado, 6312. Azul 2590, desça para 3 mil pés, azul chama 0 no meia, redução de velocidade 2009. 3010 no meia, 2009, azul 2590. Hotel Juliette Sierra, autorizado pouso pairado, cabeceira 107, vento 160 graus, 89. Gente, vai gerar sinal da 107 para pouso pairado na cabeceira, cumpre com a chatra. Torre Salvador, bom dia, até 3179, ponto espera da 10, pronto. 3179, após o tráfego da companhia, alinhar e manter a 10. Após o tráfego da companhia, alinhar e manter a 10, até 3179. Minha 3 no 1, bom dia, acione identificação, autorizado segundo a ponte, desça para 4 mil pés, azul chama 0, 1 no meia. Identificação ponte 4 mil com 1 no 0 no meia, 63, 1 no 1. Maui. Papa Romeu Kilo, Papa Mike, cotejamento correto, confirma parte PLD. Lembrando, forma 1993, 895, ajuste 0 no 6. direita 3859, Libra. 79, ligue decolagem ano 0, vento 160 graus, 89. Autorizado, decolagem ano 0, 3179. 9811, autorização, Fortaleza. Rio 9811, prepara Momo Proti, número 2, cópia. Afirmo, Momo Proti, número 2, cópia, Rio 9811. Azul 2590, redução de velocidade 1809, vai seguir. Azul 2590, vai reduzir para 180. Ok. 304, pronto, cobre. 3304, autorizado Brasília, nível 360, via peso 17. Decola da pistola 0 após a decolagem curva direita na saída árvore, transição elefa. Transponder 5511, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, apresurou 17, decola da 190, saída curva direita, saída árvore, transição elefa. Transponder 5511, controle 120, decimal 8, na 3304. A 3304, cotejamento correto, chama quando pronto no portal 07. Autorizado, direto Leda. 300, direto Leda, 3179. Anemia 312, completo o sinal de sua minha torre, 118, tomado 5. 118, 95, 63, 12, grato, bom trabalho. Azul 2590, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reforça estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, Azul 2590. Azul 2780, Azul 2780, desça para 3000 pés, ajusta no 016. 3000 pés, Azul 2780. Graças a Deus. Gente, Guardião 01, no reporte no ponto de espera da Oscar, aguardando. Torre Salvador, Oxané 6312, full e LS. 312, bom dia, está aqui trem livre, pouso na 0, vento no 60 graus, 79. Ok, autorizado, pouso na 10, 6312. 6312, por gentileza, contei novamente. Recebeu a autorização de pouso, pista 10, correto? Afirmo, vento 160 graus, 89. Ok, está ciente do vento, 6312. Guardião 02, chama a torre. Guardião 08, reposta no ponto de espera da Oscar, hoje chegaram na 0 no meio. Azul 2590, estabilizado no lock. 590, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso. O Guardião 01 não tem condições de realizar táxi a baixa altura via área gramada até a cabeceira 35? Guardião 01, eu prefiro aguardar a passagem da aeronave. Guardião autorizado, fazer a decolagem 01. Ciente. Controle a aproximação, informa a gente agora 10017. ponte 7 para o pushback e acionamento. Posição 3304, está autorizado no 07, chama táxi. Autorizado, pushback e acionamento, está 3304. 0017, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Sou externo, baixado travado, azul 2590. 2590, ciência, aguarda apenas pista livre. 2590. Salvador, quando autorizado, Guardião 01 no pronto. Ciência, Guardião 01. Passa na sua escuta. 6312, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, 6312. Azul 2590. Salvador, bom dia, bom. 0190, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. 0050, autorizado. Está de tapa, gol 960. Confira que foi o gol 960, autorizado de tapa? Autorizado de tapa, o gol 960. Ah, tapa entrou, 960. Esquematista. Rio 98111 autorizado, Fortaleza, nível 330, via Upesul 19, decola da pistona 0 após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição Froti, transponde 5526, controle 120, decimal 8. Seguinte, Rio 98111, pneu Fortaleza no 330, decolando da pista 10, na saída Momo Froti. Upesul 19, aerovia, decola, decola primeira curva esquerda, 5526, transponde 208, Rio 9811. Pronto. Opa, Mike, prossiga. Mike, reporte na hora, 0107. 90, solo 10, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, 3, 1, 7, 9. O helicóptero da polícia decolou agora a corredora Xé, mantendo 500 pés. Autorizado decolagem 17, vento 160 graus, 79. Autorizado decolagem 17, Guardião 08, centro do Guardião 01. Guardião 01 decolou 11-1 no farol de Itapuã, transfere controle 120, decimal 8. Ok, farol de Itapuã, 208, grato, ponto de vista 201. Na minha 311, desço até 3.000 pés, informo tráfego 12 horas a 9 milhas, no papá 28 alfa, mantendo 1.500 pés como é. 3.000 pés, paciente, minha 311 no tráfego. Ali, mantém, quilo papá mais. Guardião 08, decolou agora ao 12, farol de Itapuã, transfere controle 120, decimal 8. Controle 108, grato, bom dia. Tem que arrumar que decola sentido 107 após curva esquerda sobre o campo? Condições de decolar e cruzar o campo de imediato? Você tem condições de decolar e cruzar o campo de imediato? Autorizado decolagem 107, vento 160 graus, 89. Controle de Salvador, bom dia, Guarani 01, decolou de Salvador, agora no aquele farol de Itapuã para o farol da Barra, destino é Vera Cruz. Guardião 01, bom dia, mantém as condições visuais, o ajuste chama 017, reporte para da Barra. Bom dia, 017, reporte para da Barra, CAP 01. Estabilizou o localizador, o Azul 2780. Azul 2780, complete sinal, Tânia Torre, 1185. 18, confirme. 1895. 1895, boa, obrigado. Anália 311, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, está autorizada, reporte estabilizado, ILS, da 10631. Voo 1160, desça para 3000 pés, ajuste chama 017. 3000, 017, 1160. Controle 120.8. 120.8, quilo para mais. Controle Salvador, Kilo Papa Mike. Barra meu Kilo Papa Mike, bom dia, mantém condições visuais, o ajuste 1017. 1017, condições visuais, Kilo Papa Mike. November, Alcoolismo, através do tarifa, na flor da rotatória, contato visual com o campo. November, Alcoolismo, chame a torre 1185. Chamará a torre 1895, November Oscar Whisky. Torre Salvador, November Oscar Whisky, na proa da rotatória, contato visual com o campo. November Oscar Whisky, condições de manter a velocidade e agilizar, fim de seu número 2? Afirmativo. November Oscar Whisky, desconsidere, faça 270 longo pela sua esquerda, reinterceptando a sinal da ONU 7. 270 longo pela esquerda, reportará na interceptação final da ONU 7. Baixou e travou Azul 2. 780. Livre pouso 1-0, vento no 60 graus, 79. Livre pouso, grato, Azul 2780. Localizador, China 6319. China 6319, reduza para a velocidade de aproximação, complexa sinal China Torre, 1-1-8-9-5. 2-0-0-9-5, agora 6319, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 6319 da Oceanair, família para o marcador. 6319, continua a aproximação, reparte visual com o campo sem baixo travado. Cortado. Torre 3304, bom dia, mantém ponto de espera. 3304. Mas com isso, curva agora à sua direita, prossegue na final, reparte na terceira milha da final da 7. Para a direita, terceira milha final da 17, 9 graus por dia. Dois, sete, oito, zero, solo, 1-7, libera direita, solo, 1-2-1, decimal, 1. Direita, 1-2-1, 1, 2-7-0. Baixar travado, 63 ou 9? 63 ou 9, aguarde para ser livre. Aguarda. OILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado a ser, reporte estabilizado, 960. Azul 2780, táxi via Alfa, Kilo, até o PAT 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, PAT 3, atento ao sinalizador. Linha 13 no 1, livre pouso na 0, Ventuno 60 graus, 7 nós. A livre pouso, 63 no 1. 3304, após 09 da Xaner na curta, alinhar e manter na 0. Tenta o guardião 08, frequência livre. Papá Romeu, Papá Foxtrot November, com informação em dia. Papá Romeu, Papá Foxtrot November, bom dia, sua identificação autorizada direto TAP, desça para o nível 050. Identificou, direto e TAP, descendo para o 050, passada. Número ao a terceira de turbulência, bando de pássaros no final da 97, livre pouso no 7, 160 graus, 79. Autorizado, livre pouso, pista 17, 9 liberas para o livre. Xaner 6311 no solo, aos 19 direita, solo 1, 21 no decima 1. 21 no 63, no 9. Solo, bom dia, 63, no 9, livro 1, Foxtrot. Funcionário 6311, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, 6311. Vento 1, 50 graus, 79. Autorizado e colar, distância 3304. Pode. Azul 2770, pronto, cópia? 2770, tá bom, tá bom. Azul 2770, autorizado Porto Seguro, nível 160, decolada pista no 0, após a decolagem curva direita na saída Coral, intercepta Golf 677, transponder 5536, controle 120, decimal 8. Autorizado para o 2770, 160 para Porto Seguro, decolada pista 160. A direita na saída coral. Para o dia Golf 677, nós vamos ter 2770, o cotejamento correto, chama pronto para o pushback. Obrigado. 7-3304. Bom dia, gol 1960, final, pista na 0, baixar travado. 1960, bom dia, livre pouso na 0, ventando 50 graus, meia dúzia, nós. Livre pouso na 0, 1960. Primeiro acionista, são lá os 22, confirme o pátio. Tem que ser autorizado e repassar livrando. Costa Parqueano, vem Beira Suíça. Direita, solo 1-2-1-1. Direita, 2-1-1-1-1-0. Atá Fox November, desça para 2.000 pés, azul chama 0-1-7. Autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Aí é para 2.000, reportará estabilizado, Fox November. Juliette, o voo 1960. Autorizado o gol no 184. Preparar a árvore elétrica e a guarda-cópia. Árvore elétrica. 1-1-1-6-0, autorizado Juliette, portão 1-0. Juliette, posição 1-0, 1-1-6-0. 4-3-2-5-9, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3-2-5-9. 4-3-2-5-9, autorizado... Curitiba, nível 360, via upper do 21, decola da pista 1-0 após a decolagem curva à direita na saída A por transição elefa. Transponder 5-5-1-5, controle 1-2-0, décima 8. Autorizado para Curitiba, nível 360, via upper do 21, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída A por transição elefa. 5-5-1-5, transponder, controle 1-2-0, décima 8, 3-8-5-9. Tá, 3-2-5-9, cotejamento correto, chama pronto no portão 04. 13304, está no centro Recife, 1288 e ao CERN 1353. Chama do centro Recife, está na 3304. Vou no 1184, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado a sinal ILS, reforço estabilizado. 2017, autorizado sinal do ILS 10 no 184. Passador, interceptar localizador, o Papa Fox November. Papa Fox November, completa sinal, chama Torre, 1895. Torre, 1895, Fox November. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Fox Trot November. Papa Fox Trot November, bom dia, intenciona 1-0, 1-7. 1-0 a 3 milhas do Terra. Gente, repartir mais pesado e correr o pátio? Pátio militar. Gente. Fogou 1184, precisa esquerda pro 045. E interceptar nessa proa, aproximadamente 5 milhas da posição do Nuno. Tempo está livre, o gol no 184, reporte estabilizado. Reportar 84, obrigado. Lima, Golf Delta, aguarda para Cobra, confirma Pátio Pista Pedecola. Decola da pista 1-7. Tente aguarda Cobra, o Lima, Golf Delta. Papá Lima Golf Delta, pronto, cópia? Lima Golf Delta autorizado, Eduardo Gomes, nível 430, via Peso 9. Decola da pista 1-7 após a decolagem em curva à esquerda, na saída Momo, transição Nitsa. Transponder 5521 no controle 120, decimal 8. Torre 1-1-8-9-5. Ok, Lima, Golf Delta, contingimento correto, confirma o POB. Vado. Credo. Afirmo, Momo transição NITSA. Seu taxi via Alfa, reporte na Delta. Garagem Alfa, reportaram na Delta, Fox na Delta. Bruno 184, cheque 3 livre, pouso pista 90, vento 170 graus, 7 nós. Se pouso 90, 1184. Porta 4, puxa 10, tá na mão. Tá 3859, tá autorizado no 04, chama táxi. Autorizado, puxa 10, tá na mão, 3859. Salvador, bom dia, 862, se quiser informar, se Alfa, repara o controle. Posicionamento 6250. Bom dia, sana identificação. Autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Identificou Duna, descendo ao 050, sana 6250. Sua Fox Novembro, a gente está em ponto espera do Delta. Material. Controle, boa, 1648, passa 230 para 1178. Bom dia, sana identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 060. ITAP, desce 060. Funcionamento 312, prepara pouca transição, Caju e aguarda cópia. Pouca, Caju, aguarda cópia. 311, vou na 184, ele está direto. Alô, Salvador, bom dia, 1184. 1184, táxi de Alfa, reportante do táxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1184. Plano 73859, 149 a bordo, 4 horas e 40, alternado Guarulhos. Tá, 3859, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera Torre, 1, no 8, 95, no 0, no 6, ajuste, tá, 3859. Bono 621, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, no 6. Voo 1184, autorizado Juliette, portão 04. Juliette 04, 1163, 12, estou pronto, copy. Sim, prossegue. Oxalá 6312, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju, transponder 5507, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife, nível 350, via Apezo no 17, até Pouca. Decola na pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. O transponder é 5507, o controle de saída 120, decimal 8, Oxalá 6312. Oxalá 6312, cotejamento correto, chama quando pronto no portão 03. Chama quando pronto no 03, Oxalá 6312. Aero 2165, bom dia, contato radar, voe Bonfi para a chegada Bonfi, reporte unidade investida. Salvador, bom dia, até 3859, ponte espera no 0, pronto. 3859, bom dia, linha decola no 0, vento 140 graus, 79. Autorizado a linha decola no 0, até 3859. Qual é o Kilo Panamite? Eu sigo aqui no Papamite. Kilo Panamite, tem umas atividades aqui no setor de Jauá. A intenção é seguir agora para cumprir um procedimento da final do IRS. Sente aqui o Papamite, plano uma escada 1244, submantenha 2000 pés, voe e alteração para o sequenciamento, curva direita na proa 300. Informo que é o número 4 na aproximação. 300, ascendendo para 2000 pés, e vetoramento, Kilo Papamite. Lima, Golf Dentro, acionamento? Lima, chame táxi. Após desvio, vai bom. Se for sério, 2,5. Bom, na 621, redução de velocidade 250 mais, número 3, uma aproximação. 7250, número 3, obrigado. Bom, na 621. Salvador, bom dia, SAM 3896, descendo para 1950, informação, Kilo. SAM 3896, bom dia, SAM identificação, autorizado, chegada mar e desça para o nível 060. 060, possibilidade de voar ITAP ou Duna? somente mantenha chegada número 5 na aproximação, tá 3896. Ok, obrigado. Toma 648, Voidu, nada presente, desça para 3000 pés, ajusta no 0, no meia. Voidu, 3000 pés. Controle Salvador, bom dia, da 359 decolado, passa 1100 pés. 359, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado, direto eletro. 360, após 2000, direto eletro, até 359.